Alguns não querem dizer, né? Também. Né? Alguns têm até vergonha de quem votar. Não, pois é, mas daí pega o seguinte, daí não falo, mas de repente voto de novo. Sim. Naquele ou no pior. Uhum. Né? Então, exemplo, ninguém está lá de Marte, veio de Marte e Saturno. Esses dias, exemplo, o cidadão fez 1 milhão de votos, 700 mil votos e tal e tal. Então a representatividade de quem está lá é o que pensa. E o que é a maioria, não venho com... É o reflexo da sociedade. Então, não, é o reflexo. Não adianta querer dizer que A ou B e tal. Não, então está lá tudo, todo mundo é super correto, tudo certinho, e as pessoas que foram eleitas lá, mas por quê? Porque achou engraçado, porque recebeu algum favor, porque fez... Não sei. Então, começa já agora essa questão, não adianta botar a faixinha verde e amarela, não, porque... Né, eu apoio esse, tal, só a favor, porque eu vivo Lava Jato, não sei o que e tal. Não sai da frente dos comitês pedindo gasolina. Diz, ó, o que tu precisa? Não, tô ali, mas tô sem um gaizinho para fazer uma, tijolinho, né, dar uma corrida tijolinho, e visitar os parentes, não sei o que, aquela conversa. Então, é assim, ó, e as pessoas, que nem eu sempre tenho dito, eu disputei espaço, já ganhei, já perdi eleições, mas isso aí tu vê. Que, exemplo, tu tem que ter essa concepção de vida e essa movimentação que eu sempre tive na universidade, no comércio, e essa relação com o setor produtivo, você vê que existe uma retração. Enquanto as pessoas de bem tiver mais retração de participar, né, dessas conquistas democráticas que podem ser utilizadas, eu não vejo muito futuro, não. Deixa eu abraçar aqui o Valmir Jorge em Videira. Kellen está nos ouvindo em Recife, desejando um bom dia. Wilson Schneider também, a Roseli Zeneide em Caçador, então, olha, gente, perto de longe, o Oscar Gato lá em Piratuba, nos ouvindo. Né? Então, disse que tá bonito Piratuba, faz tempo que não vou para lá, mas disse que o pessoal tá falando que tá muito bonito lá. Fazer uma visita lá, né? Deixa eu ver aqui. Manda um Debob e meio para fazer uma carne com uma hora dessa, vai aparecer. Eu e o Fábio estamos indo. Pegar um fim de semana e meio de folga, né? Já é na hora, né? Quem passou esse recado aqui, quem fez essa solicitação aqui? Um ouvinte, eu vou passar, eu não vou falar no ar aqui porque, mas diz respeito ao Parque Palmital, uma situação que estaria acontecendo, a gente vai analisar isso aqui, posso passar até para o Márcio depois. Sim, não. Tem a responsabilidade, tem até a secretaria adequada ali, né? Mas não é nem reparo, é uma outra situação. Ah, não, aqui, então tá. Né? Então, porque é um pouquinho mais complicado aqui, a gente vai... Sem problema. Tá? Mas daqui a pouco eu vou... Faço chegar as mãos do interessado, que se for o caso, né? Maurício Solê está nos acompanhando. Bom dia, Fábio. Manda um abraço para o meu... da Gema também, né, cara? Zumitão aí, a turma. Para o meu grande amigo Márcio Sander, parabenizar pelo excelente trabalho que realiza em prol de Chapecó, diz o Maurício Solê, que está te mandando um abraço. Amigo, e eles têm uma história, por isso que eu digo, essa acessibilidade é legal, né, cara? Eu fico feliz quando a gente começa a conversar sobre cidade e vê, independente, né, pega o Maurício, as funções dele que ele já exerceu e... Né, na SIC, nas entidades, a gente conviveu junto em várias oportunidades. Então existe um sentimento desse pessoal que diz, olha, eu sei o que era lá atrás, né? Esses dias eu estava falando ali, dizendo, aí os eleitos podem entrar na conversa, né? Ali atrás, onde era o correio, lá quando fizeram o primeiro asfalto, eu sei com a alegria que quando fizeram o primeiro asfalto, nós pegamos os carrinhos de rolamento ali, e descer ali, né? Então hoje é comum a situação até ali, mas a gente conhece essa história, né? É verdade. Bom, estamos em cima da hora. Rapidinho aqui, vamos tentar. Tem que voltar de novo, hein, né, Fábio? Tá meio curto esse tempo aí. Mexer nesse relógio. Fazer um programa um pouquinho mais longo aí. Eu vou trazer o Ricardo Cavalho, do Maurício Zoletti ali. Vamos fazer um. Aí não vai ter Casimiro, não vai ter Sertão, vamos até meio-dia. Tiro porrada e bomba. O Carlos dos Santos. Na época da IFAP, viu o número dos visitantes. Sempre dizer, eram números exatos: 50 mil, 40 mil, 60 mil. Sempre números cheios, diz ele. Estranho? Não. Não. Ah, se ele pegar a divulgação que foi feita na imprensa, não. Primeiro assim, ó, porque nós tínhamos... Tipo assim, acho que ele não... Né, não, acho que 40.214. Não, acho que ele pode ter ouvido, mas as matérias... Aliás, a MB que fazia toda... Um amigo de vocês, todos nós, ele que tinha a incumbência de todo dia pela manhã falar com... quem era o responsável, porque na verdade assim, quem passa pela roleta e quem cuidava, foi licitada, né, a empresa para cuidar disso. Então que nem eu disse, não, mas parece que ele pegou lá, sorteou os ingressos na rádio, isso aqui, disse, mas então o prejuízo era dele, porque ele, né, ele foi feito uma licitação, ele ganhou, se ele quisesse deixar todo mundo entrar de graça no parque, era uma situação dele, né? Rapidinho aqui, a Bruna será candidato a deputado estadual? Manda um alô pro bairro EFAP, diz aqui, ó, Bruno. Alô, EFAP. Não, EFAP é grande, né? Por exemplo, eu sou do é tempo... candidato ano que vem, não? Eu estou no tempo do Sereno Soprano, lá, quando aquelas terras era da minha avó, a Paula, lá do Leopoldo, quando fizeram o Sereno Soprano, eu ia lá. Em relação às eleições do ano que vem, Fábio, eu acho assim, ó, tinha um compromisso de ficar esse ano e cumprir com essas missões com o prefeito Buligon, com o governo municipal, né? É, com o meu partido, então não está nos meus planos, né? Não está nos meus planos, né? Eu acho que é uma eleição desgastante, eu já participei, né? Precisa muito de estrutura. Eu acho que a gente vive num momento bom, tenho sido incentivado, é bom que se diga muito a respeito disso, né? Tenho provocado muito o assunto, as pessoas acham que o meu estilo, o meu jeito e o meu conhecimento, né, a essência com a cidade seria bom para a gente como representante, no caso de uma eleição, mas eu vou tratar disso a partir de março do ano que vem, é o que eu falei com o prefeito Buligon, né? Eu acho que a gente não pode misturar as coisas, então a eleição começa no que vem, o prazo para descompatibilização é no início de abril, então até lá vamos trabalhar, continuar atendendo, correndo, captando eventos para Chapecó, e essa semana que vem eu quero ver se a gente fecha mais 4 eventos aí de grande porte para a cidade, em parceria com as instituições, né? Lançamos aquela daí... outubro de novembro, né, que foi diferente, mas como não tinha mais a Wurstfest, a festa do frango do Peru, tu lembra, antigamente? Não perdi esse tempo. Então movimentou, Fábio, diferenciou isso aí de um novo atrativo gastronômico, depois aí o pessoal da Câmara Júnior, que também completou 50 anos, fez o Rango Beer com apoio da feitura, e vai indo, né, e vamos em frente, vamos trazendo, vamos movimentando, vamos gerando emprego, vamos provocando, né, o setor... não parece, mas a capital, usamos na área da saúde, Chapecó está se credenciando muito em relação a isso, das opções que se tem. O negócio, eu sou otimista por natureza, né? E costumo ser muito realista nas tomadas de decisões aí. Deixa eu abraçar aqui a Maria Zani. Bom dia, família Chapecó. Estamos acompanhando, um abraço. Para finalizar... Ó quem chegou. Ó Casimiro. Nego, primeiro vem querido. A barriguinha dele, né? Casão querido. Nós falamos dele agora há pouco. Cadê o casão? Mas falamos bem, tá? Mas bem. Não contei tudo, viu, casão? Mas nós vamos contar ainda. E vai ser... Voltou. Começo. Fechou a porta e saiu. Para fechar aqui, já que perguntei de eleição, a Bruna perguntou aqui, né? O Eduardo de São Cristóvão apoia o João ou vai de Merizio? Olha, eu não tenho que apoiar nenhum nem outro, porque primeiro eu não sei qual que vai ser candidato, segundo não são do meu partido, né? Então, se eu peço a concepção, eu acho que é importante, por exemplo, assim, o meu partido é o PR, então o Jorginho Melo tem pretensão em participar do processo eleitoral, e a vaga para governador, vice e duas vagas para senado são 4. Tem 12 pretendentes, vai acabar 4. O que eu acho que tem que existir e seria muito interessante... e que tivesse um representante de Chapecó e do Oeste para ser candidato a governador. Né? Eu me lembro que a última vez que apareceu, o Hugo Bill tentou, depois o Milton, na época, foi com o Maninho na outra chapa e tal. Eu acho que tem que haver um entendimento, e o Merizio estava trabalhando para isso, pelo que as informações que tinham, e depois, agora, as últimas notícias, que o João também se colocou à disposição. Então, o problema interno do PSD, eu sempre digo, cada um com as suas situações em casa, tem que se resolver. Agora, eu acho que é muito importante, né, essa essência, e seria muito importante para Chapecó, principalmente o candidato a governador, né, pela primeira vez, assim, de ter uma como Lages fez, como Joinville fez, como Florianópolis, do litoral fez, de ter. Eu acho que vai acabar acontecendo, né, e se tiver, eu sempre tenho sido muito franco com o presidente estadual do nosso partido, o deputado Jorginho Melo, que... né, eu gostaria muito e que ele estivesse junto num projeto como esse. Márcio, obrigado pela presença. Em outras oportunidades conversaremos, não sei se falaremos até o fim do ano, mas enfim. Eu acho que daí no início do ano que vem, né, Fábio, vamos marcar aí... para projetar 2020. Para trazer mais algumas novidades, de repente tem umas informações atualizadas, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer, né, mais uma vez a Rádio EFAP esteve conosco, a Rádio Chapecó lá também ao vivo, né, na posição estratégica lá, né, quem não brava a esquina não tinha como não parar, né, e então mais uma vez pelo grande trabalho aí, saudação especial a toda a família Bonner, que não tem como negar isso, faz parte da história da nossa cidade, né, a saudosa Dona Augusta, então tem que ter esse reconhecimento, eu gosto muito disso. E eu acho também, nesse sentido, que nós somos o que somos, porque tem uma imprensa ampliada de uma colocação importante. Eu vi pela festa da imprensa, quando se faz aqui, né? Você vê o que tem, o que ampliou, e também o que ajuda muito a divulgar, valorizar e principalmente fazer a defesa de Chapecó e da região oeste. Então, sempre estou à disposição, as pessoas conhecem o meu jeito, conhecem o meu estilo, né? A gente às vezes erra, não consegue acertar tudo, mas eu sempre digo, boa vontade, disposição e comprometimento, isso, né, faz parte da nossa concepção de vida. Então, um grande abraço a todos aí, e se a gente não se vê mais, um Feliz Natal, né, um bom início de ano. Como dizia meu falecido pai, a gente tendo saúde aí, uns amigos, vamos em frente, o resto vamos se ajeitando. Vamos atrás. Obrigado, um abraço. Esse é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Márcio Sander, conosco aqui no Chapecó Notícias, 9 horas com pontualidade. Outra qualidade, outra...